e que esta estrada nacional número 17, a melhoria das suas condições de segurança, não nos tira os tires e os pesados daquela estrada. O que faz com que nós, em termos de tempo, às vezes demoremos quase tempo de Oliveira do Hospital a chegar ao IC6, como do IC6 a Coimbra. E por isso há aqui outra coisa que se tem que resolver, que é o problema do IC6. E esse também terá forçosamente que estar amanhã em cima da mesa e em cima desta discussão.